CBN Multimarcas. Se não vou morrer. Como é que é? Manda, Kine. Quando você me toca, meu arrepia pelo. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Te tirar do fundo desse poço que eu saí. Como é que é? Banda Kine. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando.